No efeito do balão, ela quer sentar pro pai. No efeito do balão, ela quer sentar pro pai. Joga a buceta, sua gostosa do carai. Vai, mira a caixota na piroca, depois cai. Vai, joga a buceta, sua gostosa do carai. Vai, mira a caixota na piroca, depois cai. Vai, joga a buceta pra mim. Joga a buceta pra tropa. Joga a buceta pra mim. Joga a buceta pra tropa. Que os cara é treinado especialista em xoxota. Que os cara é treinado especialista em xoxota. E no efeito do balão, ela quer sentar pro pai. No efeito do balão, ela quer sentar pro pai. Joga a buceta, sua gostosa do carai. Vai, mira a caixota na piroca, depois cai. Vai, joga a buceta, sua gostosa do carai. Vai, mira a caixota na piroca, depois cai. Vai. Fight.